Antenoeira. Especial Informação. Boa tarde. Não há memória de uma situação assim. O que acabaram de ouvir foi apenas o princípio. O princípio de uma tragédia que, olhando para as notícias, até custa acreditar que é verdade. Hoje, a 1420 metros de altura, e depois de 52 anos sem atividade, e sem qualquer previsão para, enfim, se qualquer registro, o vulcão de Kyushu entrou em erupção. A lava e as cinzas vulcânicas atingiram já os 4 km de altitude. O mais grave disto tudo é que se avizinha um novo sismo no Japão, nesta região. Prevê-se que o sismo possa ter uma magnitude de 7 ou mais na escala de Richter. Enquanto isso, uma nova central nuclear está a apresentar problemas. 2 reatores de Fukushima já explodiram. E o reator número 2, dos 3 de Daiichi, uma das 2 centrais nucleares de Fukushima, está finalmente a apresentar problemas. Depois de mais réplicas, está decretado no Japão o estado de emergência e poderão ter morrido 50 mil pessoas. Para já, os números confirmados são de 10 mil mortos, mas é muito natural que o número de vítimas mortais no Japão ascenda às 25 mil. E 50 mil não é uma situação deixada de lado. Até porque há milhares de pessoas desaparecidas. Em algumas regiões, como por exemplo na província de Sendai, ainda não baixou totalmente a água. Uma coisa é certa: por ar, por água, há radiação por todo lado. E já nem os 60 km de perímetro de segurança impostos pelo governo japonês servem para acalmar a população. Cerca de 300 mil pessoas estão a ser deslocadas neste momento para lugares mais seguros. As réplicas continuam a fazer-se sentir. E agora o vulcão de Kyushu entra em erupção. Uma central nuclear em Tóquio está também a ter problemas. A de Onagawa voltou a ter problemas. Mas esta, até porque era uma estação pouco ativa, não está a deixar grandes preocupações. São problemas de menores, dado que o sistema de arrefecimento aqui em Onagawa funcionou. Mas em Fukushima não, e em Tóquio está a falhar. Há já um total, aliás, há já um parcial blackout no Japão. Não há energia. Não há comunicações em muitas regiões do Japão. Curiosamente, o país mais bem preparado, ou aparentemente mais bem preparado, para uma situação deste género. A qualquer momento voltamos com um novo bloco publicitário. Antenoeira. Especial Informação.